no fandango dos meninos antigamente. Vai lá! Olha o limpa-banco aí! Coração! Estão presentes, vamos passar essa noite se divertindo com a gente. Vai todo mundo pra sala, que o bar está começando. No embalo galponeiro, dos meninos que estão tocando. Vai todo mundo pra sala, que o baile está começando.